Eu cansei de tentar me convencer, achar explicações pro que eu fiz. Em julho virei outro, é o que você sempre diz. Chame de vingança, troco raiva, mas preciso admitir, no fim a verdade é que eu fiz porque eu quis. Eu fiz porque eu podia, porque ele me queria e eu queria saber. Eu queria e poderia ter feito mais. Agora olhando pra trás, eu deveria ter feito mais. Saiba, traições são bem mais sutis. Veja bem, meu bem, eu só quis ser feliz. Fui leal de um ponto a outro. Eu só queria viver um pouco como você fez. Como você fez. Eu fiz.